ZYJ460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar agora, nessa segunda-feira, 23 de setembro, primeira segunda-feira da primavera carioca. Espero que seja uma primavera alvissareira, uma primavera de esperanças e de confirmação de coisas boas, né? Nós estamos tratando hoje aqui no nosso assunto, no Tema Livre, do edital aí do Campo de Libra, do pré-sal. Vocês lembram, né, que foi aí no final da semana passada, nos últimos dias úteis da semana passada, e houve essa concorrência, as 11 empresas interessadas pela área de Libra. Tem uma relação muito menor, na verdade, do que o governo previa. O governo previa 40 empresas. As quatro maiores saíram, as quatro grandes empresas desse setor, que são multinacionais, saíram. 11 se classificaram, parece que 7 são estatais, 4 dessas 7 são asiáticas, e 4 são privadas. Nós vamos tratar de vários aspectos ligados a essa questão do pré-sal com o Francisco Soriano, que é o diretor coordenador da Secretaria de Finanças do Sindicato dos Petroleiros aqui do Estado do Rio e é o autor da sugestão da pauta de hoje. O Fernando Siqueira, vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET, e do Clube de Engenharia. Paulo Metri, conselheiro do Clube de Engenharia. Ricardo Maranhão, vice-presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional, Modecon, conselheiro da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET, e também do Clube de Engenharia. Eu vou começar fazendo uma indagação aqui absolutamente pessoal. Por que tanta gente do Clube de Engenharia numa discussão sobre o pré-sal? Gostaria que vocês, já que nós temos três conselheiros do Clube de Engenharia, um de vocês falasse aí qual que se candidata. O Clube de Engenharia abriga vários empregados da Petrobras, né? E hoje tem uma diretoria muito preocupada com a questão nacional, né? Então, o Ricardo Maranhão, já ex-presidente da EPET e é um conselheiro do clube, o Paulo Metro é outro grande conselheiro do clube, e eu sou vice-presidente. Mas também tem três diretores da EPET aqui, o Soriano, que é um nosso diretor de pessoal, o Maranhão é o conselheiro e eu sou vice-presidente. E o Paulo Metro é um conselheiro emérito da EPET, homenageado com um título porque é um grande defensor da Petrobras, é um petroleiro honorário. É um petroleiro honorário. Honorífico. Metro, diga aí, falei, bom dia. Falou foi Fernando Siqueira, agora vai falar o Paulo Metro. A razão do Clube de Engenharia... O Clube de Engenharia, ele defende teses de interesse da sociedade brasileira, e a questão do pré-sal é a mais importante questão do momento atual de impacto para a sociedade brasileira. O clube, aliás, entidade nenhuma poderia se isentar desse debate, que está sendo escondido, escamoteado. A população, agora está aparecendo mais, mas se fizer uma enquete na população, o que, que o senhor acha do leilão de Libra que vai acontecer em 21 de outubro, a população, 80% vai dizer assim, leilão de quê? É verdade, não, o pessoal não conhece, na verdade não se sabe isso aí. Hoje eu estava vendo até esse fim de semana uma brincadeira lá no Facebook, o cara dizendo coisas que você nunca viu, né? Tipo o enterro de anão, cabeça de bacalhau, não sei o quê. Ele dizia petróleo do pré-sal, ele dizia isso também, aí era um dos itens. Diga, Maranhão. É importante ressaltar o seguinte: o Clube de Engenharia é uma entidade, tem mais de 130 anos e a Associação dos Engenheiros da Petrobras está completando 52 anos de história de lutas, né? E aqueles que conhecem a história do petróleo no Brasil sabem que a Petrobras é fruto da vontade do povo brasileiro. A campanha do Petróleo Nosso, que estendeu por 7 anos, foi o maior movimento de mobilização popular da nossa história, superou tudo, considerando as características da época, entre 47 e 1953, e o clube foi a trincheira civil, né? O clube de engenharia, junto com o clube militar, onde houve uma conferência do Marechal Horta Barbosa, foi o início da campanha. Então, o clube tem raízes profundas na luta em defesa da Petrobras, né? Assim como a Associação dos Engenheiros da Petrobras, que cabe um esclarecimento, tem esse nome, 52 anos de história, tem esse nome por questões de tradições, mas na realidade ela reúne todos os profissionais de nível universitário da Petrobras, não só engenheiros, como geólogos, geofísicos, economistas, administradores, sendo a Petrobras uma empresa como ela é, 90%, 80 e tantos por cento são geólogos e engenheiros, né? E aí a explicação dessa interligação muito importante, mas que também é complementada por um número enorme de entidades da sociedade civil que veio na Petrobras, uma coisa muito importante para o Brasil, que estão preocupados com esse leilão, que é um verdadeiro crime de lesa pátria. Nós vamos procurar demonstrar isso aqui no nosso programa. Exatamente. Então, essa ressalva do Ricardo Maranhão, na verdade não é uma ressalva, é uma explicação dessa ligação visceral da Petrobras e o Clube de Engenharia. Esse movimento surgiu lá dentro do Clube de Engenharia. Bem interessante essa explicação que o Maranhão deu para a gente, mas eu gostaria de entrar nessa questão agora do campo de Libra, do pré-sal, essa coisa, como é que é? O Soriano, que levantou essa lebre aqui na sexta-feira, que esteve aqui participando do programa, e levantou essa lebre. Eu gostaria que você desse o pontapé inicial nessa questão aí, o Soriano. Olha, bom dia, sobretudo ao Rolo aqui, a nossa mesa, o nosso áudio aqui presente, a você, ouvinte. De fato, o campo de Libra, ninguém está acreditando como é que um campo que já era da Petrobras, a presidência da República, que durante a sua campanha eleitoral, ela, junto no debate com Serra, ela colocara, e aí Serra, você vai privatizar os campos de petróleo pré-sal, porque é só o que você sabe fazer, cadê o dinheiro das privatizações? E no meu governo isso não haverá, porque seria o maior crime que uma presidência poderia, nesse instante. O presidente Lula mandou um projeto exatamente para tirar os campos chamados estratégicos, e toda a área do pré-sal estaria nessa, e o campo de Libra, Na sessão onerosa, quando a Petrobras emitiu ações, deu como respaldo, como lastro, exatamente esse petróleo já encontrado, esse petróleo de melhor qualidade, melhor preço, e agora, para surpresa nossa, é um campo que a gente fala aqui que pode conter entre 10 bilhões ou 20 bilhões de barris, que deve valer por baixo aí uns 2 trilhões de dólares, mais do que um PIB nacional, ela coloca. Então, isso é um estelionato eleitoral para a presidente Dilma. Então, nós queremos dizer, eu quero sobretudo ouvir meus colegas aqui, o nosso também ex-deputado federal Ricardo Maranhão, pelo PSB, que fora, ouvir dos companheiros e dizer que o sindicato está preparado, sobretudo, para ação, junto às outras entidades do movimento social. Nós estamos esperando também que os clubes militares se pronunciem, que nós todos estamos aí, na verdade, numa só causa, num só barco. Isso é um movimento que tem que ser, sobretudo, nacionalista, de salvar um nacionalismo que seja também internacionalista, junto aos outros nacionalistas da América Latina, como o Chávez, que não entregou seu petróleo, que peitou os Estados Unidos, que foi vítima também de um golpe, mas sobreviveu, venha sucumbir depois. Então, todas as vezes que a palavra for ação, eu que estou, sobretudo, nas ruas aí, gostaria então de ver o que eu posso ser útil. E, mais uma vez, o sindicato, que é também histórico, falar o que nós estamos preparando para deter esse leilão, que, ao meu ver, esse aí não haverá, esse não passará. Obrigado. Algum de vocês aí? Eu gostaria de falar um pouquinho, né? O campo de Libra fez parte de uma sessão onerosa que consiste no seguinte: quando o pré-sal foi descoberto e os diretores da Petrobras foram falar com Lula, o presidente Lula, a magnitude da descoberta, uma província da ordem de 100 bilhões de barris, conservadoramente falando, né, que nós tínhamos 14 bilhões até então, de repente descobrimos uma de 100 bilhões com possibilidade de chegar a 300 bilhões de barris. Então, Lula foi também informado que a lei do Fernando Henrique, a 9478, instituída em 1997, era absurdamente entreguista, porque dá 100% do petróleo a quem descobrir e apenas uma obrigação de pagar 10% de royalty em dinheiro. Para você ter uma ideia, Golo, os países exportadores ficam com 80% do petróleo produzido e nós ficamos com 10% em dinheiro. Então não cabia uma província da magnitude do pré-sal ser conduzida por essa lei. Então o presidente Lula retirou 41 blocos que estavam em leilão, no nono leilão, e mandou, criou um grupo de trabalho para refazer a legislação brasileira. Esse grupo apresentou 4 projetos, um deles é apressar o petróleo para fiscalizar as atividades de produção, criou um fundo social para amortecer uma entrada de dólar brusca que poderia quebrar as indústrias não ligadas ao petróleo. Então esse fundo tem a finalidade de reduzir o impacto da entrada de petróleo, aplicando o dinheiro e usando depois os recursos para aplicar na educação, saúde, etc. E fez uma lei de capitalização da Petrobras, que consistiu no seguinte: a Petrobras pegou um grupo de blocos, 7 blocos, que deveriam conter 5 bilhões de barris. Então ela pagou por esses 5 bilhões, com o título do governo, e o governo com esses títulos recomprou ações da Petrobras, passando a participação dele de 38% para 48%. Foi bom nesse aspecto, né? E aí a Petrobras começou a perfurar os blocos. Aí perfurou o primeiro deles, o bloco de Franco, e achou 9 bilhões. Era para achar 5, já achou 9 no Franco. Aí furou o segundo, que é Libra, achou 15 bilhões de barris. Então, onde era para ter 5, já tinha 24 nos dois primeiros blocos. O que que o governo deveria fazer? A lei nova, a lei 12.351, que mudou a concessão para partilha de produção, retomou a propriedade do petróleo para a União, ela reza no artigo 12º que as áreas consideradas estratégicas podem ser negociadas diretamente com a Petrobras sem leilão. Ora, a Petrobras já tinha pago por essa área, mas ultrapassou o que ela pagou. Então, o que ultrapassou, deveria ser feita uma negociação, um contrato de partilha, e certamente o governo poderia obter condições melhores para a nação, negociando com a Petrobras. Mas não, o governo resolveu tirar a Libra da Petrobras e botar em leilão. Quer dizer, como diz o Paulo Mestre, só país ocupado militarmente faria um absurdo desse, pegar petróleo descoberto, perfurado, descoberto, comprovado, testado e botar em leilão, né? Isso é uma questão de que os leilões, eles não poderiam contemplar áreas de petróleo já encontrado, né? Claro. Exato, né? É área ser, o princípio, né? Exatamente, a ser pesquisado, né? Mas não, está leilando. E o pior disso é que o edital do leilão e o contrato, a minuta de contrato para o leilão, tem tendenciosa no sentido de favorecer a entrega à empresa estrangeira. Como disse o Soriano, na campanha, a presidente Dilma, entre o que o Soriano já citou, ela falou: ô Serra, sabe o que é privatizar? É entregar para uma multinacional produzir. E é exatamente o que ela está fazendo agora. Está acontecendo agora. Então, a presidente Dilma está bastante equivocada nessa questão. Como disse o senador Requião, está fazendo uma lambança nacional com esse leilão. Se você tem ideia, tem umas 3 ilegalidades, né, no leilão. Então, não dá para entender por que que o governo está fazendo isso. Vocês acham que é por isso que o Soriano está dizendo que esse leilão não sai, hein, Soriano? É por isso, por essas ilegalidades aí que estão no próprio edital? Olha, uma delas, a maior de todas, é que o Tribunal de Contas da União, qualquer edital que diz respeito à venda de ativos próprios federais, tem que passar pelo Tribunal de Contas. o Maranhão e o ex-deputado federal podem me confirmar que é um órgão do Congresso Nacional. E ele não foi, não referendou isso. E o Lobão explicou por quê, porque ele já sabe qual é a opinião do Tribunal de Contas e já sabe oralmente o que, é que vai acontecer, conversando com... O que é um desrespeito ao Tribunal para julgar a cabeça de um juiz. Então está eivado o edital de ilícitos penais e está chovendo ações, inclusive uma... Eu faço com o Fernando Siqueira, que é exatamente em cima desse fato para tornar Lula de pleno direito, e outras do Congresso Nacional. Mas é isso, Maranhão, o Tribunal de Contas é um órgão de fiscalização de um poder da República, né? Não tenho a menor dúvida. Agora veja bem também, Lula, o seguinte, não somos apenas nós, né, que estamos ligados diretamente ao setor petróleo, são figuras as mais expressivas e de maior reputabilidade da nação e da República, estão se opondo a este leilão. Que, eu repito, é um crime de lesa pátria. O senador Roberto Requião, o senador Pedro Simon, o doutor Carlos, o professor Carlos Lessa, ex-presidente do BNDES, o jurista Fábio Conte Comparato, né, gente da maior seriedade, da maior dignidade, de vida pública norteada pela ética, que se opõe a esse leilão, né, e a presidente e essa senhora diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo se mantém absolutamente... indiferente ao clamor popular e ao clamor dessas figuras. Né? Não, por mais que nós que conhecemos a indústria do petróleo procuremos uma explicação, não há explicação a não ser uma necessidade menor, sem qualquer visão estratégica, talvez, de fechar contas do governo, porque estabeleceram um bônus de assinatura de 15 bilhões de reais para o povo que não conhece o assunto. Que coisa maravilhosa, 15 bilhões de reais para assinar um contrato. Mas nós estamos falando de uma jazida que pode valer 2 trilhões de dólares, como disse o Siqueira. Isso é mais do que o PIB brasileiro. 2 trilhões de dólares pode valer essa jazida. O que leva um país a admitir a participação de empresas estrangeiras na exploração do seu petróleo? Primeiro, alguém dizia no passado, mas a Cuba comunista admite as multinacionais na indústria do petróleo, que vocês brasileiros não querem admitir, porque a Cuba não tinha... a tecnologia para a exploração de petróleo em águas profundas, e a Petrobras é líder mundial na exploração de petróleo em águas profundas. Essa liderança não é Ricardo Maranhão, não é Mete, não é Siqueira, não é Soriano. Essa liderança é reconhecida internacionalmente pela OTC, Offshore Technology Conference, que é uma conferência mundial que se realiza de 2 em 2 anos em Houston, e que já deu 2 prêmios à Petrobras. A Petrobras é líder mundial em exploração de petróleo em águas profundas. Hoje, 90% ou mais de 90% das perfurações feitas no mundo em águas profundas são feitas pelos brasileiros da Petrobras. Então, esta não é uma questão tecnológica, né? Nós temos tecnologia para conduzir esse processo sem auxílio, sem necessidade de entregar o nosso petróleo a multinacionais e estrangeiros. Poderia se alegar, a Petrobras tem dificuldades financeiras, a Petrobras tem um plano de investimentos que prevê investimentos de 236 bilhões de dólares nos próximos 5 anos. São 140 milhões de dólares por dia. Né? Ela pode estar hoje, por força de uma visão equivocada, de segurar os preços dos produtos, sob a alegação de que é preciso combater a inflação, e nós somos solidários no combate à inflação. A inflação destrói os valores do trabalho, a inflação desorganiza a economia, a inflação prejudica sobretudo os pobres, mas nós não podemos combater a inflação aniquilando, matando a nossa maior empresa, porque as consequências disso serão absolutamente desastrosas. A Petrobras tem mais de 1 milhão de acionistas, mais de 200 mil trabalhadores brasileiros compraram ações da Petrobras com seu fundo de garantia, estão sendo prejudicados por essa política. E essa política, além de prejudicar, de tornar o país mais dependente, de prejudicar a Petrobras financeiramente, economicamente, essa política se mostrou no passado absolutamente ineficaz. Então não há efetivamente justificativa, a não ser uma sanha entreguista que parece se apossou do governo. Lembrando que a presidente disse, quando era candidata, o pré-sal é o nosso passaporte para o futuro, e parece que ela agora está rasgando o passaporte. A verdade também parece, para quem está de fora, que é leigo como eu aqui, é que esse episódio do pré-sal e da Petrobras em si está inserido numa tradição histórica brasileira, do entreguismo brasileiro, do qual a Petrobras sempre foi um dos grandes bastiões de defesa da propriedade, não só do subsolo, mas até da propriedade intelectual. Você acabou de citar, Maranhão, essa questão da exploração de petróleo em águas profundas, e a Petrobras, ela desenvolveu tecnologias, são tecnologias brasileiras que são aproveitadas, patenteadas e aproveitadas em nível internacional. Vocês acham, onde é que vocês situam nesse contexto desse histórico entreguismo brasileiro, essa mania, esse viés que o Brasil tem de abrir mão em benefício principalmente dos grandes... O complexo de vira-lata que você fez. O complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues. Mas o complexo de vira-lata ele é muito do aspecto até psicológico. Isso aí é do aspecto econômico, político, é do aspecto da vida brasileira mesmo, né? Do país, nação brasileira. Como é que você vê isso aí, hein, Siqueira? Olha, outro dia eu fui no Foro de São Paulo e estavam lá debatendo, tinha o Aldo Arantes e tal, e tinha o Partido dos Trabalhadores e o PCdoB fizeram um bloqueio assim da possibilidade de haver qualquer moção contra o leilão. E aí uma menina que é da juventude petista de São Paulo falou o seguinte: não é que o governo queira entregar, mas é que a pressão externa é tão grande que ele não tem outra saída a não ser entregar. Essa visão, eu falei: menina, eu fico triste de ver uma jovem de 22 anos falar uma bobagem dessa. Só para te rebater rapidamente, a Venezuela tem 300 bilhões de barris, 3 vezes a reserva brasileira. E o Chávez não está lá, não estava com medo de ser invadido pelos Estados Unidos, porque não tem nenhuma justificativa para a gente assumir uma atitude tão passiva como você está assumindo. Com 22 anos, isso é uma tristeza. Nós somos um país soberano, independente, não podemos ter esse tipo de aceitação e submissão a um poder, uma potência externa. Vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Eu sou o Fernando Siqueira, vamos ouvir agora o Paulo Métrico, que ele está pedindo para falar aí. É o seguinte, Golo, eu fico pensando, o nosso ouvinte pode estar pensando, tudo bem, o nacionalismo é bom, a Petrobras é uma excelente empresa, mas como essa questão do pré-sal de Libra especificamente vai mudar minha vida no futuro? Isso que eu acho que é talvez uma coisa que nós devemos trabalhar para esclarecer. Teriam duas alternativas que se apresentam no momento. A primeira alternativa foi a que a presidente Dilma escolheu, que é fazer um leilão em que a Petrobras e empresas internacionais estão participando. E provavelmente a Petrobras vai entrar com um percentual pequeno, porque há um afã muito grande, uma pressa para colocar esse petróleo do lado de fora e tem que investir rápido, etc. Petrobras, como disse o Maranhão, nesse momento tem um plano estabelecido de investimentos e ela tem uma certa dificuldade de obter novos recursos. Se pudessem esperar 2 anos, ela já tinha uma nova disponibilidade de recursos. Mas nesse afã, talvez ela participe aí com 50% desse investimento, na melhor das hipóteses, né? E as multinacionais vão ficar com 50%. Essa é a primeira alternativa. A segunda alternativa é a que nós propomos. É uma brecha existente na lei, que, aliás, quem fez isso é um visionário, porque colocou um artigo 12 na lei, dizendo o seguinte: quando a área for estratégica, essa área pode ser entregue diretamente à Petrobras, sem leilão prévio, e a Petrobras assinará um contrato de partilha com a União. Qual a grande vantagem de assinar isso? É que é aí que eu chego a responder a pergunta que eu mesmo fiz. É que a Petrobras, nessa alternativa, sendo a única empresa no campo de Libra, porque Libra, não sei se o ouvinte está entendendo, mas Libra é um campo de petróleo, não é um bloco no qual vai se buscar petróleo. É completamente diferente do que normalmente acontece nesses leilões. O maior do mundo hoje, né? É. Libra tem onde lá já o petróleo incubado com isso. Por isso que é estratégico, né? Bem, aí a Petrobras, indo para esse campo, ela pode fechar o tal contrato de partilha com o governo, com a União, se comprometendo a entregar 80% do lucro líquido para o Fundo Social. Isso é impossível uma empresa estrangeira fechar um contrato de partilha com esse percentual. Elas querem um percentual de 40, 45, no máximo, por cento, porque elas visam lucro. É a regra do capitalismo. É o negócio deles. É o negócio deles. A Petrobras, pertencendo à União, a União determina que ela assine o contrato com uma máxima transferência para o Fundo Social. Esse dinheiro sendo arrecadado para o Fundo Social, no Fundo Social ele só pode ser aplicado em educação, saúde, meio ambiente. Pensa, são seis aplicações, todas elas de grande impacto social. Todas constitucionais, então, não é não, Mariel? Tudo garantido na Constituição. Então, é a alternativa que traz melhor impacto para a sociedade brasileira, essa de entregar diretamente para a Petrobras explorar sozinha esse campo. Agora, eu queria saber o seguinte, você começou dizendo assim, para o ouvinte aí, o que significa isso em termos de benefício? Você falou dessas seis áreas onde o dinheiro pode ser aplicado, mas as pessoas precisam saber também, as pessoas não têm noção de em quanto tempo esse dinheiro vem, em quanto tempo que isso vai acontecer, porque se nós estamos nessa discussão, nesse primeiro passo, a discussão está nesse nível, quando é que esse dinheiro vai se tornar um dinheiro real? Vou responder, mas você me lembrei que você falou que a população fica dizendo assim, não, pessoal, quando é que vai chegar? Hoje já está sendo produzido 300 mil barris de campos do pré-sal, né? Hoje, a Petrobras. Sei. O que a gente está falando aqui, nesse dia de hoje, já está sendo explorado. De campos anteriores que ela já tinha recebido por leilões anteriores. Porque essa questão do pré-sal também é uma questão de profundidade, né? De encontrar o petróleo, de prospecção do petróleo. As pessoas também não têm isso com muita clareza, né? O que é pré-sal? Pré-sal vem antes do sal? Vai. Que negócio é esse? Mas é por ser camadas, né? Camadas geológicas e tal, essa coisa aí. Agora, respondendo a tua pergunta anterior, eu acredito que dentro de 6 anos já começa a... O Fernando talvez possa dar um número melhor. Eu ia falar outra coisa, né? Mas... Dá uma explicaçãozinha sobre o pré-sal. Mas começando a fazer mais prospecções relativas à Libra e depois começando o desenvolvimento do campo, você tem mais uns 6 anos no máximo e ele já começa a produzir. E aí produz durante 30 anos. Pois é. Né? Tirar 15 bilhões de barris do subsolo... Não é da noite para o dia, né? Eu poderia dizer até que dentro de 3 anos daria para começar pelo seguinte, em vez da Petrobras pagar no mínimo 4 bilhões e meio para ganhar uma parte do leilão, ou despende 15 bilhões para ganhar tudo, ou gasta 4,5 para comprar 30%. Com esse 30%, ela compra um sistema de produção para 200 mil barris por dia. Esse sistema levaria uns 3 anos para ser construído. Então, daqui a 3 anos, poderia entrar em produção o Poço Descobridor e outros que seriam furados paralelamente, entendeu? Então, dá para daqui a 3 anos antecipar esse... O método está falando no sistema definitivo de produção, mas dá para você começar a produzir daqui a 3 anos com o dinheiro que ela gastaria para comprar o campo. Mas eu queria te dar uma palhinha para o ouvinte do que é o pré-sal. Na década de 60, saiu uma teoria das placas tectônicas, que você tem 12 placas apoiando os continentes, e essas placas se movem. Ou se aproximando, e aí quando se encontram, dá uma cordilheira ou dá um terremoto, né? Ou elas se afastam. No nosso caso, elas se afastam e então a América do Sul se afastou da África. Você olha que o encaixe lá é perfeito, né? Então os geólogos brasileiros começaram a estudar uma teoria de que ali poderia haver uma grande província de petróleo, porque quando os continentes eram juntos, os rios brasileiros e os rios africanos traziam material e depositavam na fronteira, em grandes lagos. E quando os continentes começaram a se separar, e essa separação se deu de sul para norte, formou-se ali um braço, e aqueles grandes lagos que estavam nessa divisa, nesse braço, afundaram com material, né? E esse braço de mar, que depois veio a ser o Oceano Atlântico, ficou confinado. Então não tinha movimentos laterais de correntes e ondas, então a água ficou evaporando, criou uma concentração de sal. Então esse sal concentrado foi se depositando em cima daquele material pré-existente nos grandes lagos. Daí é pré-sal, porque se depositou no fundo primeiro, o sal, e o pós-sal é o que veio depois trazido pelos rios, né? Então essa província aí formou assim uma rocha impregnada de material orgânico de excelente qualidade para fazer petróleo. E durante milhões de anos isso foi fermentando, né? E até que então se formou uma grande província de óleo, que é um óleo de excelente qualidade e um óleo em alto, grande quantidade, um volume bastante grande. Como eu te falei, hoje conservadoramente ela teria 100 bilhões de barris e pode chegar a 300. E desses 100 bilhões, a Petrobras já descobriu 60 bilhões. Então você tem... uma província... metade do caminho andado. Exato. Então você tinha 14 bilhões de barris, que dava uma autossuficiência para 15 anos. Agora você tem 74, que dá uma autossuficiência para mais de 50 anos. Portanto, daria para explorar o pré-sal gradativamente, otimizando custos, reduzindo despesas, ou seja, fazendo uma exploração mais eficiente. Sem pressa, né? Sem pressa. Esse aspecto que o Fernando está levantando é um aspecto muito importante para a compreensão do ouvinte, né? De um lado, o Brasil, com jazidas de petróleo já descobertas, já mapeadas, que sustentam o nosso consumo pelo menos por 50 anos. E do outro lado, os países, sobretudo os países ricos, de onde se originam as grandes empresas multinacionais, os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, a França, né? E outros. A Ásia toda, né? A Ásia, a China, né? Esses países são hoje dramaticamente dependentes de energia. E o petróleo é a mais importante fonte de energia da nossa civilização. Então, essas empresas multinacionais necessariamente querem explorar o petróleo, esteja ele onde estiver, numa velocidade absolutamente diferente daquela das necessidades brasileiras, né? Então, vão produzir petróleo assodadamente, numa velocidade absurda. Isto vai alijar a indústria nacional, que precisa se equipar, precisa se ampliar, precisa se fortalecer tecnologicamente para poder incorporar um conteúdo nacional nas sondas, nas brocas, nas tubulações, nos oleodutos, etc. Vai alijar a indústria nacional, nós vamos ter que trazer esse material todo importado, deixando de gerar emprego no Brasil, num assodamento e numa pressa para exportar petróleo, óleo bruto, quando nós poderíamos montar refinarias para refinar, produzir gasolina, querosene, diesel, etc., também incorporando valor e também gerando emprego no Brasil. Então existe uma incompatibilidade. De um lado, repito, o Brasil, que não tem pressa nessa questão, que já mapeou jazidas que atendem ao seu consumo para os próximos 50 anos, e do outro lado, países absolutamente dependentes, dependência dramática, Golo. O Japão produz hoje 10 ou 15 mil barris de petróleo por dia para um consumo de 6 ou 7 milhões de barris por dia. Os Estados Unidos importam hoje 12 milhões de barris de petróleo por dia. A Grã-Bretanha ainda tem uma autossuficiência para o Mar do Norte, mas está perdendo rapidamente. A França não produz petróleo, a Alemanha não produz petróleo, o Japão, já disse, não produz petróleo. Então, é mais uma coisa, um erro estratégico, onde o interesse brasileiro não coincide de maneira nenhuma com o interesse das nações emergentes. A China precisa de petróleo dramaticamente, com a economia crescendo de forma avassaladora, também dependente de petróleo. Então, esse é o quadro que nós temos. Estamos fazendo a opção absolutamente equivocada pelas multinacionais, né? Quando poderíamos fazer a exploração desse pré-sal com mais calma, desenvolvendo a indústria nacional, implantando refinarias, agregando valor e exportando derivados de petróleo ao invés de exportar petróleo bruto. É, o caso aí parece que, mais uma vez, nós chegamos àquela encruzilhada em que o Brasil está se curvando outra vez aos interesses econômicos internacionais mais poderosos, dos colonizadores de sempre. Até você citou o exemplo da Grã-Bretanha no Mar do Norte. A Petrobras está presente lá também em prospecção junto com a British Petroleum, né? É, quer dizer, nós temos a tecnologia, nós até utilizamos essa tecnologia nesses lugares, mas a gente está sempre subordinado aos interesses desses países, dessas nações mais desenvolvidas. Há uma possibilidade de nós mudarmos essa... Isso muda antes de acabar, de mudar a fonte de energia do mundo, da civilização, como você disse? Veja bem, em 1947... É, os argumentos eram os mesmos. Nós não temos tecnologia, nós não temos capitais. A indústria do petróleo é uma indústria complexa. Nós não podemos levar adiante. Nós temos que entregar o nosso petróleo para os estrangeiros explorarem. Depois que começar a exploração, aí nós vamos aprendendo com eles. Isso tudo, nós repudiamos esses valores, essas ideias, essas teses. Em 1947, quando os geólogos brasileiros, segundo Barbosa Lima Sobrinho, eram contados com os dedos da mão. Hoje a Petrobras é uma empresa que fatura 150 bilhões de dólares, 200 bilhões de dólares por ano. Tem mais de 6 mil geólogos, mais de 10 mil engenheiros. Nós vamos aceitar esses valores, pô? É verdade. Eu queria falar uma coisa aqui. Eu acredito até que os companheiros aqui que estudam profundamente o assunto possam desconhecer. Eu desconhecia. No depoimento da presidente da Petrobras, Graça Foster, na semana passada, ela disse que o campo de Libra foi perfurado pela Shell até 3.990 metros e foi devolvido para a União. Ou seja, se não fosse a Petrobras, o campo de Libra não teria sido descoberto. É, então, é uma coisa que eu não Quer sei... Quer dizer, a Shell considerou improdutivo. Foi furando, não achou petróleo. Aí disse, não, gente, não vamos furar mais não, devolve. E aí a Petrobras foi lá, furou mais um pouco e achou. Fernando, não é o primeiro caso, né? Não é o primeiro caso. No tempo dos contratos de risco, houve áreas perfuradas e abandonadas. Nós fomos lá depois e achamos 3 ou 4 campos de petróleo. Olha, Deus é brasileiro, mas no caso a Petrobras é mais competente. Fala, Soriano. Soriano queria falar. A minha preocupação também é com relação à maneira como a grande imprensa, que tem uma linha editorial de entrega, noticia as coisas, né? Uma coisa é o fato e outra é a versão do fato. Uma delas que está nas manchetes e continua se repetindo é que o leilão de Libra vai ser uma frustração do ponto de vista de interesses da multinacional, o que é uma grande mentira. O Fernando Siqueira tem uma publicação muito boa, que é O Petróleo é Nosso, também editado pela EPET e pelo Sindipet RJ, em que ele cita que todas as sete irmãs, que hoje são 5 ou 4, elas têm o capital social, na verdade, dominado. O principal acionista é o grupo Rothschild, Rockefeller. Então, se a Shell está lá, é mesmo que a Exxon estiver, a British Petróleo, entendeu? E a BG. É um cartel, então, né? Então, na verdade, e depois que o leilão é feito, é realizado, ele pode repassar sem leilão para suas co-irmãs. E assim tem sido feito. Vide o campo de Bijupirá, Salema, que foi comprado por uma empresa e depois repassado para a Shell, que hoje manda para o exterior, sem talvez uma medição muito fajuta, que a gente tem grandes dúvidas, cerca de 60, 70 milhões, mil barris por dia. Então, e sabe o que é que deixa para o brasileiro? 10% ou 15%. 10% é tudo. E todo o petróleo vai para o exterior. E o lucro dessas empresas também vai para o exterior. Então, esse é um aspecto muito relevante que a gente tem que citar aqui. Desmentir, isso é uma mentira que as multinacionais não estão interessadas. Elas estão dando uma de que não estão interessadas, que nem as uvas e a raposa, né, na Fabro, para poder comprar barato, para cair mais o preço do campo de Libra, para ficar mais de graça ainda. Outro aspecto que eu queria levantar aqui para a mesa também me ajudar É sobre o aspecto também do conteúdo nacional. Sobretudo, o Clube de Engenharia tem grandes estudos, é uma entidade nacionalista de profundidade nisso. O edital fala, Golo, de que nós teríamos uma participação das multinacionais de 20% de compras e aquisições de material no mercado nacional. E eles estão achando que isso também é um absurdo, que eles querem é 100% comprar todos os equipamentos é lá fora. Eu participei, estive lá também fazendo nosso protesto no edital, na audiência pública, em que a gente viu lá o IBP reclamando, protestando o Maranhão. Instituto Brasileiro de Petróleo, o IBP. O De Luca é um dos que eminentes porta-vozes lá e lobista, né? E eles acham um absurdo esse país aqui. Por que vocês querem que seja comprado aqui 20%? Isso é muito. Tem equipamentos que a gente não tem lá fora. Eles querem trazer tudo de fora. Tudo de fora, inclusive importar mão de obra, no caso. Quando você compra um equipamento lá fora, você está, na verdade, importando mão de obra estrangeira. Então, esse aspecto eu queria deixar bem claro. Eu tenho aí, Soriano, algumas falácias que são colocadas na mídia, né? Inclusive o governo está numa delas, assim, vergonhosamente. Eu estive lá debatendo com o ministro Lobão e o secretário de Energia, Marco Antônio, porque o governo está dizendo o seguinte: com esse leilão de Libra, da forma que está o edital, o governo vai ficar com no mínimo 75% do petróleo. Isso é uma mentira absurda. Né? Então eu fiz a conta lá para o Marco Antônio. Começa o seguinte: o custo de produção está estimado em 40 dólares por barril. Se o barril tiver a 100 dólares, e o custo de produção é 40 dólares por barril, de cara você já dá 40% para o produtor para cobrir os custos dele. O contrato prevê devolver o royalty em petróleo. O sujeito paga em reais e recebe de volta em petróleo. Então, mais 15% para o produtor. 55. Sobram 45 para dividir. Como é que você vai tirar 75% de 45? Eu fiz a conta para ele lá. Se o ganhador ofereceu 60% para a União, quem ganha quem der o maior percentual desse óleo lucro para a União, desses 45, né? Então, se você oferecer 60%, a União fica com 27%. 60% de 45 é 27%. Uhum. Então, da onde você tirou 75? Aí começou a fazer umas contas malucas lá, absolutamente improcedentes. Então, se você considerar que o bônus de assinatura pode ser integrado a esse lucro aí, você não chega a 40%. E o governo mente para a população. Aí eu cheguei a fazer um artigo, que alívio. Eu pensei que o governo tinha dado uma recaída entreguista, mas não, é que eles não sabem fazer conta. Não sabe. Faltou a aula de aritmética. Agora, a situação é bastante complexa, é uma situação de difícil compreensão para o grande público, e no dia a dia as pessoas estão muito mais preocupadas em sobreviver, em conseguir a sobrevivência, do que nessa discussão. Por isso eu gostaria que vocês aproveitassem esse momento aqui, que é um momento que a gente está falando para um público absolutamente leigo, de rádio, para vocês explicarem o mais didaticamente, dizer o que é preciso fazer para que não aconteça, não se concretizem as ameaças que pairam sobre essa questão. Porque nós já estamos caminhando aqui, temos 10 minutos de programa, então eu gostaria que cada um fizesse a sua pontuação final. Começando pelo Maranhão, pode ser, Maranhão? Olha, em primeiro lugar, eu queria parabenizar a Rádio Nacional pela iniciativa de abrir esse espaço para que a gente possa colocar isso para a população. Isso é um tema absolutamente proibido na chamada grande mídia, nos jornalões, né? A Rádio Nacional faz um verdadeiro jornalismo. O jornalismo que informa, o jornalismo que educa, o jornalismo que acolhe o contraditório. Isso é importante, por isso uma emissora pública que deve sofrer também o seu cerco, né? Das empresas privadas, no sentido de não poder, enfim, disputar no mercado publicitário. Eu diria que nós continuamos na luta, numa luta absolutamente desigual, né? E o importante é a gente conscientizar o povo de que um recurso mineral estratégico, não renovável, petróleo, como todo mineral, não dá duas safras, dizia o presidente Arthur Bernardes, que esse recurso está sendo colocado na bacia das almas por um governo que nós ajudamos a eleger e no qual nós ainda acreditamos, mas cada vez mais, na medida em que envereda por esses caminhos, é preciso pressão junto ao Congresso Nacional, é preciso que cada um, na medida do possível, tome consciência do que se passa, mande cartas para os jornais, procure participar de programas como esse, enfim, é uma luta de Davi contra Golias, mas nós já enfrentamos lutas semelhantes a essa e saímos vitoriosos, né? Certo. Eu, como eu disse, em 1947, quando nós não tínhamos nada em termos de petróleo, é preciso ressaltar que a indústria do petróleo nasceu em 1859. Quando a Petrobras nasceu, em 1953, ela já tinha 80 anos e não havia nenhuma restrição para que multinacionais viessem procurar petróleo aqui, instalar refinarias aqui. E por que não vieram? Porque naquela época o petróleo era barato, era abundante, eles já dominavam o petróleo no mundo todo, não interessava a eles, então, deixar o Brasil dependente, gastando 200, 300, 400 milhões de dólares importando derivados de petróleo. Fomos nós, brasileiros, inicialmente no Conselho Nacional de Petróleo, em 1939, que descobrimos o petróleo em Lobato, e fomos nós, brasileiros, da Petrobras, que em 60 anos, que vamos completar no dia 3 de outubro, construímos uma das maiores empresas do mundo, e que eu tenho certeza, Golo, dentro de 10 ou 15 anos, será a maior empresa de petróleo do mundo, não obstante todos os obstáculos, não obstante todas as dificuldades, uma empresa que foi perseguida e está sendo perseguida e continuará sendo perseguida enquanto houver petróleo. Nós estaremos nessa luta, nos inspirando em Barbosa Lima Sobrinho, em Maria Augusta Tibiriçá, em outros companheiros que participaram dessa campanha, porque petróleo é confusão, petróleo é bem estratégico, petróleo é poder militar, petróleo é poder econômico, petróleo é soberania, petróleo é desenvolvimento. Fernando Siqueira, esse foi o Ricardo Maranhão, vice-presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional Modecon e conselheiro da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET, e do Clube de Engenharia também. Agora vamos ao Fernando Siqueira, vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET, e do Clube de Engenharia. Bom, Golo, nossas entidades, a EPET, o Clube de Engenharia, o Sindipetro, várias outras, estamos entrando na justiça, né? Porque, como eu te falei, tem pelo menos três ilegalidades flagrantes nesse processo. Um deles é devolver o royalties, a lei proíbe taxativamente. Então, isso é afrontar a lei. Então, a gente convoca a população brasileira a entrar nas redes sociais, a se manifestar em passeata. Nós vamos ter várias programações de passeatas aí, vamos divulgar isso, inclusive no programa Faixa Livre, nossa rádio aí de participação dos ouvintes, a Rádio Nacional vai nos ajudar com certeza. Então nós pretendemos brecar na justiça. Mas você queremos... tem um endereço de rede social, de alguma coisa que o ouvinte possa procurar na internet? É www.aepet.org.br. A EPET, que é da Associação dos Engenheiros da Petrobras, né? Isso. Temos... www.aepet.org.br. Tem a minha página no Facebook, fsiqueira@aepet.org.br. Tem aí o Paulo Metri, o Soriano, tem o Sindipetro. Mas pelo, né, institucional é mais seguro, mais certo de chegar na luta, né? A PN, o Soriano vai falar. Daqui então, a pouco o Soriano vai nós, falar. Redes sociais, estamos fazendo a nossa parte e contamos com vocês, ouvintes, para nos ajudar a ir para as ruas, contestar, fazer a contrapressão sobre o governo, né? Eu digo que fizeram com a passagem do ônibus também, agora em defesa do petróleo. Exatamente. Então nós dizemos o seguinte: o pré-sal é para o seu bem-estar, o bem-estar do povo brasileiro, e não para engordar o lucro dos banqueiros internacionais. Bem, agora nós vamos ouvir o Paulo Metri, conselheiro do Clube de Engenharia. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, Golo, e falar de forma sintética, porque meus antecessores já brilhantemente já expuseram a questão. Eu diria o seguinte: que essas entidades que estão aqui representadas por nós se comprometem, se Libra foi entregue totalmente à Petrobras, como nós advogamos, essas entidades aqui presentes se comprometem a lutar pelos interesses da sociedade posteriormente junto ao governo e à Petrobras. Ou seja, gás de botijão a R$1,00, por exemplo. Certo. Para a população sentir que o fato de ter sido entregue totalmente à Petrobras traz benefício para ela. É benefício direto, né? No direto. Bolso, na hora. Muito bem, agora o Francisco Soriano, que foi o nosso inspirador desse programa de hoje. Meu querido Golo, não sou eu que agradeço a você, claro que evidentemente também, mas o Brasil, porque não tem nesse instante uma causa mais sacrossanta do que essa de salvar Libra. Lembre, querido ouvinte, a palavra desequilibra, deixará o país desequilibrado. Deixará, inclusive, a própria campanha da minha presidente, que eu ajudei a eleger. Eu faço parte do Partido dos Trabalhadores, mas lá eu não pertenço a nenhuma das 33 tendências, eu sou independente, eu defendo princípios. E quero dizer para nossa irmã, companheira Dilma, que do mesmo jeito que eu ajudei a construir a candidatura dela, eu, Soriano, sem temer consequências, estarei destituindo a candidatura dela, se ela perseverar nessa proposta, a mais entreguista de todos, diz que constitui para mim a minha hóstia sagrada, que é a Libra, que é o petróleo do pré-sal. E dizer que a partir já de amanhã nós teremos o sindicato, a Federação Nacional dos Petroleiros, a todas as centrais sindicais subscrevem essa luta também, a UNE, a esquerda da UNE, a ANEL, nós estaremos com cerca de 100 pessoas na passarela, fazendo o Ocupa Passarela ali na Presidente Vargas, e até a véspera do leilão nós estaremos com pelo menos 1.000 pessoas full times panfletando, fazendo esse trabalho de catequese aqui em nível de Rio de Janeiro. Então fica aqui a nossa conclamação a todos os brasileiros. Eu gostaria que os clubes militares se pronunciassem. Então, vocês são a favor ou contra isso? Não se pode nesse instante ficar. Tem um endereço eletrônico também, né, Soriano? ANP.org.br. Então, mais uma vez, ANP é outra coisa. Agência Nacional de Petróleo, inverti aqui. É. Então, é APN. Então, Petroleira de notícias, para relembrar, APN.org.br. Lá tem telefones, tem todo o material. Tá certo, gente. Muito obrigado a vocês. Eu quero agradecer o Tema Livre. Agradece Francisco Soriano, que é o diretor coordenador da Secretaria de Finanças do Sindicato dos Petroleiros aqui do Estado do Rio de Janeiro. Fernando Siqueira, vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET, do Clube de Engenharia. Paulo Metri, que é conselheiro do Clube de Engenharia. E o Ricardo Maranhão, vice-presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional, MODECOM, conselheiro da Associação dos Engenheiros da Petrobras e do Clube de Engenharia, ex-deputado federal, é de onde eu o conheço, é de Brasília, da TV Câmara, que nós fizemos entrevista. Muito obrigado a vocês pela participação. Tema Livre fica por aqui. Um ótimo dia, um ótimo começo de semana para você. E fique pensando em tudo isso que foi dito aqui no Tema Livre de hoje, que é muito importante. Grande abraço. Amanhã às 10h05 nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.